gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estiverem ouvindo a gente. Hoje, mais um TIGcast aqui, que é o seu portal de antigo no cinema. A nossa edição 119, fazendo aí um pequeno apanhado de 2015. Não é ainda aquele programa que eu fiz no passado de melhores e piores e melhores. É mais assim, pra gente dar uma passada de olhos assim pro ano, pra gente ver o que a gente gostou de ver, o que a gente achou que é uma surpresa, o que não surpreendeu, na verdade, acabou decepcionando um pouco a gente. Que é o Thiago Leiro Tigre. E pra isso, hoje eu estou aqui de novo com a maior de todos, a Juliana Varela. Oi, galera. Então, Ju, hoje é um pouco diferente, né? E não vai ter o Papo Cinéfilo, como eu costumo fazer, nem né? Discussão do ano, afinal de contas, né? Dessa filmografia. Ou você pode até considerar que vai ser um Papo Cinéfilo estendido. É, eu acho que sempre é um Papo Cinéfilo, né? É, pelo menos como é que a gente chama. Mas vamos falar desse ano de 2015, então, em geral, linhas gerais. Claro que vai ter um ou outro filme pra estrear que a gente acabou não vendo, mas tá acabando, né? Grandes já foram, né? Falta pouquinho. O ano já era. Uhum. Falta só as estreias de Natal, né? Mas não é muita coisa aí, não. Tem mais uma semana de estreias, vai. Máximo. E são filmes que nós dois, praticamente, já devemos ter visto, né? Uhum. Já dá pra aumentar. Já dá pra... Pelo menos assim, dá uma passada de olhos, assim, de olhos não, uma passada de voz aí pra gente poder comentar. Sim. Você perguntou, assim, um apanhado do ano, uma noção geral. Putz, eu acho que foi um ano muito bom pro cinema. Foi um ano muito bom pra filme grande. Assim, fazia tempo que a gente não via tanto blockbuster de qualidade, assim, de filme elogiado pela crítica e tal, e com bilheterias grandes. Acho que foi um ano que mudou muito o conceito disso. Não sei se você concorda. Sim, eu tava pensando o que a gente tinha falado já algumas vezes, assim, quando a gente vai comentar cinema. A gente vai pensar, assim, qual que foi a grande era dos blockbusters. Isso veio muito no começo dos anos 90, anos 2000, e aí ficou uma coisa tão saturada, tão... É tão monstruosamente grande. Até que ia acabar isso. Acabar não, mas que iam começar a decair, porque esse esquema Marvel de muitos filmes do mesmo assunto todos os anos estava realmente dando uma cansada, né? Mas aí veio esse ano e virou o jogo de novo, né? Porque se você for pensar assim, depois desses excessos, principalmente depois daquela era que a gente chama de Nova Hollywood, então todos esses estúdios maiores, né, a Sony, a Fox, Universal, Warner, Paramount, a Disney, eles parece que falaram assim, não, a gente tem que realmente centrar as nossas produções, e aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um filme atrás do outro, a gente quer ter uma produção estilo, vai, dentro dos seus próprios padrões, todo um Star Wars, né, o episódio original, né, de 77, mas a gente quer isso uns 10, 15 por ano. É. E vá as favas a qualidade do negócio. Sim, uma coisa também que marcou muito essa era de blockbusters, assim, até estudei um pouquinho isso que começou muito com o Tubarão, ali é que blockbuster se mede muito pelo fim de semana de estreia, né? Então pela bilheteria de estreia vai dizer se o filme foi um sucesso ou foi um fracasso, assim. É uma coisa meio absurda se você for pensar, né? Porque tem filme que tem uma vida mais longa, que as pessoas vão no boca a boca e vai crescendo e tal. Mas blockbuster não, é no final de semana de estreia. E isso define uma coisa que é a publicidade. Então, o filme que tem mais dinheiro para investir em publicidade vai ter maior retorno. E nem sempre é um filme com melhor qualidade, é um filme bom. Né? Às vezes você tem uma estreia gigantesca porque você teve um grande trabalho de publicidade em cima, mas chega na hora, não é um filme legal. E a gente às vezes falando em termos de Brasil, por exemplo, depende de você falar de um blockbuster que foi muito grande, que foi os 50 Tons de Cinza, por exemplo. Ocupou uma porrada de salas aqui. Sim, e tira o espaço de outros também, né? E talvez esse seja o grande problema. Afinal de contas, a gente não é só o blockbuster, a gente também, isso já comentamos várias vezes, né? Hollywood não se cansa de fazer adaptações e remakes, mas ainda assim dentro disso, ainda assim dentro desse ano de 2015, a gente conseguiu sair com coisas muito legais, muito boas. Então, como você falou, Ju, foi um ano até, pra mim, bem produtivo mesmo, tanto de falando de qualidade como de surpresas. Uhum. E claro, claro que nem sempre é a sua. Nem sempre tem assim, a gente consegue as duas coisas ao mesmo tempo, mas é interessante que a gente conseguiu assim, sair com um saldo bem positivo, eu acredito. Sim. Tanto de filmes blockbusters, né, que a gente tá se focando um pouquinho aqui, como alguns filmes alternativos, mais indies. Sim. Assim, sempre tem uns filmes, né, alternativos, que são muito bons, que ninguém fica sabendo, né? Eu achei que o diferencial desse ano foi que os filmes grandes também foram bons, né? É, isso talvez seja a melhor coisa, né? Porque às vezes a gente cansa mesmo. Principalmente que, assim, eu tava pensando assim sobre cinema um outro dia. Alguém tava postando um gif do Godard fazendo dando uma entrevista, né, o cineasta francês da Nouvelle Vague. Ele falou assim, que eu sou totalmente apaixonado por cinema, eu penso em cinema 24 horas por dia. Talvez não chegue a ser assim comigo ainda, mas pra mim é uma coisa assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, de estar, escrever, participar mesmo. Sentir, principalmente quando você está compartilhando com alguém, né? Não é uma coisa que a gente fica só pra si mesmo, né? Às vezes tem, né? Tem filmes que, sei lá, você pega. Faz tempo que eu não faço isso porque agora a gente trabalha com isso, não tem mais essa relação com o filme. Mas tinha de vez em quando no fim de semana, no meio da tarde, na Paulista, ver um filme desconhecido, sozinho. Aí é até uma experiência legal, mas tem alguns filmes pra isso, né? Não. Isso é interessante, mas o que eu quero dizer, assim, é que na verdade, como uma coisa é tão boa, você quer compartilhar com as pessoas, mesmo que não seja na hora. Uhum. Então você foi ver esse filme aí alternativo lá na Reserva Cultural, às 3 horas da tarde, sozinha, mas de repente ele é tão bom que você vai falar pra todo mundo, olha, pega esse filme aqui e assiste, sei lá, nem que seja, você não pode ir no cinema. Sim. Agora, dá um tempo, assim, ou então espera sair em home video, alguma coisa aí. É, acho que cinema é uma coisa muito sociável, né? Tipo, uma coisa muito que une as pessoas. Sempre tem um assunto numa rodinha, alguém vai falar de um filme, ou recomendar, ou comentar, porque todo mundo já viu. É uma coisa que une as pessoas mesmo. Ou separa, né? Tem isso aí. Entendendo. Às vezes você vai falar mal, você pode falar de um filme, mal de um filme, é um crime, né? A gente tava até pensando. Você já seleciona as suas amizades. É, tem isso. Tem gente que fala assim que, o crítico é muito chato, crítico de cinema é muito chato, mas o que eu defendo é que, na verdade, é que quem gosta, quem escreve sobre cinema é tão ou mais passional aí. Só que a diferença é que a gente coloca isso em palavras. Sim, eu acho que crítico fica um pouco chato, porque a gente vê filme demais. E chega uma hora que a gente. É mais difícil a gente gostar. Porque a gente tem aquela coisa, a gente já vê. Você vê aquele filme, o cara fala, putz, é mó legal. Eu falo assim, já vi isso antes. Já vi isso antes, exato. Você vai falar pra pessoa, fala, putz, é super clichê, mesma piada batida. Não ri disso, porque eu já vi isso antes um mês atrás, ou sei lá, uns anos atrás. Só que a maioria das pessoas não viu e vão achar graça, vai ser a primeira vez e tal. Então acho que por isso que a gente ganha esse estigma, né, de chato. Vamos começar com as boas surpresas. Aquela coisa, eu tento me esquivar completamente assim de hype de filmes. Às vezes é difícil. Eu sei. Eu admito que eu vou no hype, mas assim. Teve alguns filmes que eu fui sem expectativa nenhuma e me surpreenderam demais esse ano. Um deles foi o Mad Max. Ele teve um hype em cima, mas eu nunca fui muito fã. Eu revi o primeiro Mad Max antes do filme e não achei tudo isso. Eu fui ver falando, vai ser um monte de gritaria e barulho e carros e tal, e saí amando o filme. Então, acho que, de surpresa, essa foi uma das grandes, assim. Talvez Mad Max seja a surpresa maior de todas. Uhum. Assim, e é um filme que não fez aquele sucesso comercial que a gente tinha comentado lá no começo, né? É o que uniu o sucesso comercial com o sucesso de crítica. Ele não foi nem uma das maiores bilheterias, mas foi bem, muito bem falado pela crítica. Tem muito crítico considerando o melhor filme do ano. Com certeza. Antes de Star Wars, é claro. É, tem isso. se não é o maior filme do ano, talvez seja o maior blockbuster do ano. Sim. E de novo, a gente vai chegar naquele papo, né, que é um blockbuster ótimo, fantástico. Sim. Assim, se não tem, é um filme que não tem defeitos, eu diria. Sim, é um filme sincero, né? Eu acho que esse ano mostrou muito filmes que amam cinema. E assim, pra quem ama cinema, que são às vezes umas histórias mais simples, mais bem contadas, e contadas com imagens, com movimento. Porque tem muito filme que depende demais de diálogo, e às vezes fica parecendo mais teatro, que nem foi o Macbeth. Ou, sei lá, ou filmes que dependem muito de piadas, que fica aparecendo TV. Sei lá, eu acho que esse ano mostrou uns filmes mais cinema mesmo, aquela coisa de espetáculo, de ir lá e embarcar na aventura e ser embalado. Jurassic World foi também. Jurassic World já não foi um exemplo tão unânime. Não, não foi unânime. Eu acho que ele também pegou um pouco essa paixão de cinema. Ele não foi tão assim, uau, que filme bom. Ele foi legal e foi uma bilheteria absurda, né? Mas Mad Max, acho que de crítica foi bem melhor. Só que de bilheteria, não tanto. É uma coisa diferente como, por exemplo, A Era de Ultron, que... É, A Era de Ultron achei bem fraquinho. Que não é um filme ruim. É, mas também não é um filme bom. Ele é apenas um filme meio padrão, né? Eu achei, sei lá. Padrão. Eu achei muito padrão, Marvel, assim. E a gente volta naquela coisa de você talvez falar mal de um filme da Marvel e ouvir algumas, né? Sim, algumas pessoas vão me odiar por isso, eu entendo. Ah, eu gostei, eu gostei bastante do Vingadores da Era de Ultron, mas revendo, eu acho que talvez eu diminuiria aquela nota da minha crítica. Eu tenho um problema com filmes da Marvel, acho super legais, super divertidos e tal, mas eu sinto, pelo menos dos últimos anos que eu acabei assistindo esses filmes mais de uma vez, que a maioria não resiste à segunda olhada. É mais ou menos isso mesmo. Muito. Na primeira, ele tem um impacto muito bom. A segunda vez que você assiste, você já começa a perceber algumas preguiças de roteiro, algumas coisas meio, sabe, repetitivas. Já vi aquilo antes. Já vi isso antes, exato. Então, e olha, tem filme até 2022, é isso? Eu vi até 2019. Sei lá, né? Eu tô chutando o número alto. Oficialmente, eu vi até 2019. Mas são uns 11 filmes, é tipo surreal. Tá precisando de uma refrescada. Talvez a série da Netflix acabe fazendo esse papel, né? Ele de vez em quando acerta, né, a mão, assim, mas sei lá. É aquela velha história, né? Se daqui a 10 anos nós olhamos pra 2015, eu não vou citar a Era de Ultron como... É, então, destaque. Eu olho hoje pra trás, eu já não cito a Era de Ultron. Tipo, não tá entre os filmes que me marcaram no ano, assim. 10 anos? 5 anos, eu diria. É. Penso em Mad Max, penso em Jurassic World, que quebrou recorde, penso até no Missão Impossível, que foi um filme bem legal, apesar de ser uma sequência, ser também um filme meio repetido, né? Também foi um filme que acertou. A quarta sequência de Missão Impossível, o filme começou, a franquia começou em 99, estamos em 2015. Uhum. Você pode... Não, tem os filmes eternos agora, né? Você pode até falar assim... eu acho assim, putz, ah, legal, 2015. Legal, Missão Impossível... E eu fiquei surpreso. Eu tentei refazer uma maratona pra assistir essa versão aí, a última versão, né? Pra me, uhum. pra me relembrar. Eu tinha uma ideia melhor do, por exemplo, do Missão Impossível 2, mas aí eu revendo e falei, acho que não era tão bom assim como eu pensava. Mas enfim. Esse é um bom exemplo. Não, eu vi só uma vez, mas eu achei muito bom, assim, me remeteu bastante ao primeiro filme. Mas eu não sei se também ele sobreviveria uma segunda. Assistida. É que aquela coisa também, né? Quando a gente tá agora envolvido isso, indo em cabines de imprensa ou eventos, é muito difícil a gente acabar vendo o filme de novo, porque às vezes não sobra tempo mesmo, né? Tem muita coisa pra assistir, né? Lógico. Eu tava vendo uma lista de estreias e me parece, se eu não tô errado, chegaram a estrear perto de 600 filmes no ano. Nossa, eu não cheguei a ver números, mas pode ser, não duvido. Se bem que normalmente saem, sei lá, uns entre 200 e 300 filmes americanos, em torno de 100 brasileiros. Tem isso também. Não sei, mas eu acho que deve... Na verdade, esse número aí deve englobar reestreias também. Eu também tava vendo que... Que repassam no cinema e tal. Eu também tava vendo que... Tenho que dar uma olhada de novo na lista, mas tinha alguns que foram diretos pra vídeo não, né? Tanto direto pra home video, que tá sendo uma coisa mais rara. Ex Machina, por exemplo, que não sei cara, como... Cara, eu tô chocada que esse filme não estreou no cinema. Mas aí eles colocaram também alguns filmes que foram direto pra vídeo, como aquele da Netflix, o Beast of No Nation, e aquele outro lá que... Foi feito para isso, né? E o próximo aí do Adam Sandler, que eu ainda não consegui ver. Ridiculous Six, que, olha, me falaram que é ruim. Eu não duvido nada, né? Assim, não, se você falar pra mim, eu não acredito. Não, minha chefe, ela não costuma ver muito filme, e ela virou pra mim e falou que não conseguiu ver 10 minutos. Mas enfim, não assisti ainda também. Uma hora eu paro pra assistir, né? E a gente falou de surpresa, mas qual que foi, mas pra você, qual que foi o destaque mesmo do ano? Olha, alguns destaques, assim, eu acho que me chamaram muita atenção, particularmente até pelo meu gosto de filme. Star Wars, é claro, não vou dizer que foi uma surpresa, porque já esperava, todo mundo já esperava, né, que ia ser um filme gigante. Mad Max foi surpresa mesmo, porque foi um filme que eu achei, putz, uma aula de cinema e eu não esperava. Divertidamente também foi um dos melhores filmes que eu vi em muito tempo e eu já esperava. Então também não foi uma surpresa, mas foi um filme que me marcou bastante. E o Ex Machina, que eu gostei muito mesmo. Mas... eu vou colocar nessa lista aí de surpresas um filme que, assim, que eu achei que eu não ia ter porcaria nenhuma pra falar, porque o anterior eu achei uma porcaria, que foi Velozes e Furiosos 7. É, Velozes e Furiosos 7 foi bem oportunista, né? Tipo, eu não achei o filme ruim, eu achei legal, ele é bem emocionante, mas ele é emocionante basicamente porque o ator morreu. E porque eles exploram isso até a última gota. Foi uma homenagem? Foi uma homenagem. Foi uma homenagem sincera? Foi. Mas ele não teria quebrado os recordes que quebrou se não fosse... Ah, não, realmente não. Como filme, como história, também não tem nada demais, divertido. Mas sim, eu também achei que eu fosse gostar bem menos. Eu fiquei sabendo muito pouco e na hora de assistir eu falei assim, meu Deus, o que eu tô assistindo aqui? Foi A Travessia. Nossa, A Travessia também foi uma grande surpresa, verdade. Também foi um filme que eu não esperava nada e que eu gostei demais, assim, que eu achei muito, muito bom, muito diferente e que explorou bastante a tecnologia do cinema, né? Essa coisa do 3D, do IMAX, foi um filme que não usou isso à toa, né? Foi bem bacana. E tem aqueles filmes que eu achei divertido, assim, por si só. Então, assim, acabei embarcando na viagem, como foi o Perdido em Marte. Perdido em Marte foi um filme grande do ano, mas que eu achei que não chegou lá, assim. Não chegou a ser um filme tão diferente. Eu achei meio, sei lá. Ele não é diferente mesmo, mas ao mesmo tempo, eu não, como eu não me saí, não saí decepcionado do filme, eu achei até, em muitos pontos, que ele é bem funcional. E tem toda uma questão de ciência mesmo, que não é que uhum. Às vezes é explorado aqui no cinema, a gente às já falou. Vezes não, né? Às vezes não, a gente já falou aí de gravidade interestelar, o filme espacial da hora, né? Pelo menos. Uhum. Daí isso funcionou. Daí eu também vou gostar, também vou achar graça, pelo menos assim, na Colina Escarlate. Sim, Colina Escarlate é um filme bonito, né? Ele é bem polêmico, divide opiniões, mas pelo menos bonito, todo mundo concorda. E um filme que eu achei assim, que talvez alguém pode falar assim, aqui não é grandes coisas, mas que eu me diverti pra caramba, foi A Gente da Uncle. Sim, achei bem legal também. Também não acho que é um filme muito marcante, muito diferente. É um filme meio de TV, assim, que você vai ver em casa, despretensioso e tal, mas é um filme gostoso, né? É um filme me divertido. Aliás, eu acho que foi um ano com bastante filme de espionagem, né? Foi um dos temas, eu acho. Talvez tenha esse sido o grande problema do Agente da Uncle em questão de bilheteria. Porque esse ano nós tivemos o Fantástico do Kingsman. Sim, muito bom. Aí, mais pra frente, o pessoal tava esperando 007 contra o Spectre. Teve o Ponte dos Espiões, que eu também achei aquém do que esperava, mas também tá na mesma linha. Ah, é, esse eu gostei bastante. Enfim, aí já são quatro, né? Pelo menos, sim, assim, enfim. Tem... Isso a gente não tá... Ah, Missão é Impossível. Ah, sim, também. Né? Teve A Espiã que Sabia de Menos, que também me surpreendeu, achei bem engraçado. Esse eu acho que é o filme, talvez seja o filme mais engraçado que eu vi em 2015. É, Kingsman e esse, vai. Esse é mais comédia, Kingsman é mais, não sei. É, Kingsman foi, a gente devia ter falado um pouco mais de Kingsman, né? Kingsman foi aquela, realmente, talvez a coisa que... Que ninguém esperava. Ninguém esperava, porque eu não sabia quase nada. Esse realmente... Eu não sabia nem que era comédia. É, tem. Né? Aí você vai ver e fala, nossa, é muito engraçado. Mas sim, A Espiã que Sabia de Menos é um filme que eu achei que ia ser horrível. E fui a contragosto e saí adorando, achei muito bom. Mas um que eu gostei muito também foi. Só que eu fiquei decepcionada porque ele não ficou quase em cartaz, foi Sicário. Nossa, Sicário é um filmaço. Sicário é um filmaço. Eu achava que era pra Oscar, um dos melhores do ano, fácil. E ficou, sei lá, duas semanas em cartaz, em poucos cinemas, assim, foi. Passou muito batido. E olha que já é o terceiro filme do Denis Villeneuve, né? Que é o diretor. E todos são bons. Todos sem exceção. É esse, Ele Os Suspeitos é muito... e o... O Homem Duplicado. E tem mais um dele também, mais antigo, mas eu não assisti. É o Incêndios, né? Que eu não assisti até agora. Também. Falam que é bom também. É, a fama é boa. Mas, sim, eu acho que basicamente esses são os... Ah, e o Garota Sombria Caminha Pela Noite também, que foi um... filme maravilhoso, né, desse ano, que eu já esperava, não vou dizer que foi uma surpresa, mas foi um filme, assim, muito pesado, muito forte, assim, de referência, de conteúdo, de qualidade, de técnica, que eu acho que é um filme que ele pode não atrair uma grande bilheteria, mas ele vai ser lembrado por bastante tempo, eu acho. Eu acho que sim. Se a gente falar de filmes mais, a gente entra na veia de filmes alternativos, essa é o maior destaque do ano. Sim. Teve o Corrente do Mal também, que foi um bom destaque, né? Que chegou aqui com certo atraso. Bastante atraso, eu acho. Um ano de atraso. Acho que é do ano passado o filme até. É, oficialmente ele é do ano passado. Uhum. É, e apesar de ter saído em alguns festivais. Uhum. E agora, indo pro outro lado, é aquele filme assim que você talvez esperava alguma coisa e... Olha, eu tenho uma lista aqui, viu? De filmes que tinham potencial e não chegaram lá. Primeiro, Tomorrowland. Que, poxa, parecia tão legal, inspirado num parque de diversões, o trailer era bacana, tinha todo um mundo futurista ali que eles podiam explorar, e aí você vai, chega no cinema, e é um balde de água fria, o mundo futurista mal aparece, foi um grande fiasco do ano. É, eu tava pensando também... Eu não sei se é muito justo falar isso aí, mas eu tava esperando assim que o Destino de Júpiter ia ser alguma coisa, ia ser a redenção dos Wachowskis. A redenção dos Wachowskis foi Sense8. Não vou dizer que eles não se redimiram. Porque Sense8 foi desse ano também e foi incrível, mas o Destino de Júpiter foi um belo de um escorregão também. E eu tava pensando também, será que esse aqui a gente pode colocar... Eu acho que é mais pelo hype, o Exterminador do Futuro Gênesis. Sim, tá na minha lista, olha, você tá falando com todos eles. Exterminador do Futuro Gênesis, inclusive, tipo, ele começa bem, né? Você assiste o filme, você começa os primeiros minutos e fala, não, esse filme vai ser legal. Assim, vai dar certo. Vai dar certo. Só que aí descamba, né? Descamba e o que eles fazem com John Connor é imperdoável e tudo mais. Assim, o filme já tem alguns meses de estreia, então não me... Assim, aquela coisa, não vamos fugir de spoilers de filmes tão já não tão recentes. Mas tem um grande problema, eu acho que... O problema de Exterminador do Futuro já começou no marketing dele. Eu acho que uma hora eles começaram a ver que o filme ia meio que flopar. Já começaram a entregar tudo. É, no pôster, sabe? No pôster. Eu não vejo o trailer pra ficar fudido. Mas daí eles colocam no pôster, o maior plot twist do filme. Eu nem tinha visto no pôster, mas no filme foi uma decepção também. Foi uma coisa que não funcionou. Parece que eles fizeram só pra chocar, sabe? Tipo, vamos mudar esse personagem e... Só pra chocar, só pra mudar alguma coisa, já que a série não tá dando certo. Só que não continuou não dando certo, né? É, pelo jeito o flop foi tão grande que essa coisa de ter continuações, mais dois filmes. É, por enquanto tá na geladeira, né? É, meio que subiu no telhado mesmo. E quem me decepcionou nesse filme foi a Emilia Clarke. Que eu achei que ela ia ser bem melhor, assim. Ela meio que... Fica bem fraquinha ali no papel, né, de Sarah Connor e tal. Pô, tá até o forte. Uma atriz que vinha aí de Game of Thrones, super badalada e tal. Ela sumiu no filme, né? Ficou bem apagada mesmo. Não, eu anotei Quarteto Fantástico, obviamente. Do ano. Quarteto Fantástico é uma coisa engraçada, né? Parece que nunca vai dar certo. Parece que, tipo, várias pessoas diferentes fizeram o filme, né? Começou o diretor, vou para essa linha. E aí chegou o produtor e falou, não, você tem que botar ação aqui. E aí virou aquele caos. É, tem a questão do Fantástico, do Fantastic Four, né? Quarteto Fantástico, que o diretor estava até cotado para um dos filmes, um dos spin-offs de Star Wars, né? O Josh Trank. E aí, com esse negócio aí, já falou, melhor não, né? Vamos coitado, deixar se queimou por tanto tempo, né? E olha, e eu gosto muito do filme anterior dele, que é O Poder Sem Limites. É, então, eu acho realmente que a culpa não foi dele. Acho que foi a bagunça mesmo. O problema é que caiu em cima dele, virou um negócio, virou um Frankenstein esse filme, né? Ele começa, é outro que começa bem, que tem potencial, que vai construindo uma coisa bacana, só que, putz, no final eles jogam um vilão... totalmente sem motivação, bota uma sequência de ação muito fácil, que não funciona, que parece falsa, e perde todo o ritmo que você vinha criando ali no começo, né? Aquela coisa, precisa ter, né? Precisa ter alguma coisa. Eu vou fazer de qualquer jeito, aí não funcionou, obviamente, né? É de novo aquela coisa, vamos só fazer o filme pra manter os direitos e no próximo a gente acerta. É, mas não acertou até agora, né? É, exatamente. Enfim. Outro que eu também anotei aqui como uma coisa que prometia e eu acho que não cumpriu foi o Peter Pan. Esse foi um filme bem fraquinho, viu, na minha opinião, viu? Então, ele prometia, assim, né, pelo menos a primeira vez que a gente viu alguma coisa dele foi bem bonito, era bem impressionante o visual, pelo menos, do filme, parecia ser uma aventura... infantil, bacana e tal, mas aí, putz, o filme não segura, né? Ele não é ruim, assim, mas ele é fraco. Eu tenho essa opinião também. Ele falta muita coisa. É. Ele se propõe a ser um filme... Tá, ele é meio colorido e tal, tem, pra criança, tudo bem, eu entendo isso, mas... Mas ele não tem alma, né? Tem isso, é falta conteúdo. Ele é muito visualmente... Ele é um show de efeitos especiais, com certeza. Sim. Faltou substância mesmo, faltou alma, faltou, como você disse. Faltou alma. Algo parecido com foi com os Minions, por exemplo. É, Minions nasceram pra ser sketch, né? Pra ser curta de comédia, pra ser uma propagandinha. Mas isso não é de agora, né? Você bota um coadjuvante pra ganhar seu próprio filme, um mascote pra ganhar seu próprio filme... A chance de dar certo é bem pequena, né? Também, não é muito, muito seguro. Porque é um alívio cômico, ele tá ali no filme com uma função muito clara, que é fazer você rir naquele momento, mas se você só tiver isso, né, acho que... Tanto que tem alguns momentos dos Minions que eu acho engraçadíssimo, mas são minutinhos, são cenas que duram 2 minutos, sim, como aquela da sala de tortura. Acho que é a cena mais fantástica do filme. Aquela é ótima. Mas ela tá no trailer, né, e eles já... acho que num dos clipes que eles divulgaram tem um pedacinho ali. Eles botam as melhores piadas também no trailer, chega no filme e não sobra mais nada, né? E você acha que aquele Pixels, por exemplo, tinha alguma chance de ser bom? Olha, eu tinha esperanças, eu tinha esperanças. Desde o começo, ele é meio que nem o Deuses do Egito no ano que vem, assim. Eu já tinha a sensação, desde o trailer que eu assisti do Pixels, que ele ou ele ia ser muito ruim, ou ele ia ser muito bom, porque ele era muito ousado. Era uma ideia legal, mas para um público mais nerd, e era totalmente absurdo e nonsense. Então, se ele comprasse essa ideia de ser nonsense e fosse nerd de verdade, eu acho que ele ia ser muito bom. Só que não. Ele é tipo um filme Adam Sandler, com uma mensagem bonitinha, que só pega referências nerds por pegar, mas não acredita realmente no que tá falando. E que de nonsense não tem nada. Então, não... Né, eles mentiram pra gente, mais ou menos. Ah, e voltando àquele caso dos coadjuvantes, também teve outro logo no começo do ano que a gente acabou esquecendo, porque foi na primeira semana de janeiro, que foi os Pinguins de Madagascar. Esse funcionou pra mim. Não sei se porque eles já têm uma série também, e eles já construíram um pouco melhor esses personagens, eu achei que esse filme foi bem engraçado, pelo menos. Não sei você, bem infantil também, né? Isso eu achei bem engraçado. Teve algumas surpresas brasileiras também, né? Eu achei, assim, alguns filmes também que fugiram um pouco do padrão, umas coisas diferentes que saíram esse ano, tipo Entre Abelhas. Entre Abelhas desse ano? É? Nossa, eu nem lembrava. Abelhas, Ponte Aérea, sei lá. Ponte Aérea não vi. Sai Preto Fica. Teve umas coisas muito diferentes esse ano, assim, muito mais ousadas. E com certeza a maior, não vou dizer surpresa, talvez, mas acho que cinema nacional, às vezes a gente acaba encarando um pouco como surpresa, uhum. Que foi o Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta, eu acho que eles não arriscaram tanto no tema, né, que nem outros filmes, mas a abordagem, né, bem leve, engraçada, acho que sim, foi um filme bem, bem bom, assim, de qualidade. Não sei se tão surpreendente, porque não era uma coisa que você não esperava, talvez. Nem, sei lá. Talvez seja isso. Acho que é mais isso mesmo. Porque quando a gente não pode entrar naquele estigma do filme é bom porque é brasileiro. Já falamos. Não. É só surpreendente que nos últimos anos os filmes brasileiros têm sido muito diferentes, né? Tem tido muitos gêneros diferentes, tem arriscado histórias diferentes, temas diferentes e feito isso com qualidade. Então, é uma coisa que antes a gente meio que só via os mesmos temas e às vezes via um tema diferente, mas feito sem qualidade. Agora você tá... Eu não sei, acho que até por ter mais quantidade de filme brasileiro saindo, por ter mais investimento e tudo mais, a gente tá vendo coisas melhores. E coisas boas mesmo. Eu achei tudo que aprendemos juntos, eu achei muito bom mesmo. Ah, sim, do Lázaro Ramos. Eu acabei não vendo esse filme. Uhum. E não, tipo, bom para filme brasileiro. Bom para um filme do gênero musical que fala de professor, sabe? Comparado com, sei lá, Mentes Perigosas da vida. Interessante. Uhum. A questão de blockbuster pra você, qual que vai ser o destaque do ano? Mad Max ou Star Wars? Eu sou suspeita, eu vou falar Star Wars. Em segundo lugar tá Mad Max. Se a questão for surpresa, aí eu boto Mad Max. Mas, não, Star Wars pra mim tá no nível de trilogia antiga, assim, então... Ah, é, a gente vai falar profundamente de Star Wars. Eu vou falar o quê, né? A gente vai falar depois, mais profundamente de Star Wars. Então, vamos partir pra segunda parte. Vamos falar de alguns filmes, porque o calendário brasileiro, ele... trabalha diferente do calendário lá fora, óbvio. Uhum. E tem alguns filmes que foram lançados em 2015 nos seus países de origem, que aqui vão sair no comecinho de janeiro, alguns vão estrear até em fevereiro. Sim. Então, acho que um dos primeiros que a gente pode falar, que vai estrear logo a primeira semana, são Os Oito Odiados. Sim, Os Oito Odiados, Tarantino. O que falar desse filme, né? Eu não sei, a gente não pode falar nada. A gente não pode falar nada do filme, porque nós estamos aí no dia 16, nós temos o embargo até o dia 22. É. Nós estamos apenas informando que ele existe. Que ele existe e ele vai sair aqui no começo de janeiro e críticas vão pipocar aí a partir do dia 22. A gente pode falar se gostou, não gostou, onde ele se encaixa na filmografia? Acho que nem isso. Eu acho que a gente pode falar porcaria nenhuma. Não, deixa pra lá. Então, enfim, esse filme existe, estreou em 2015 lá fora. Ok, vai estrear ainda, na verdade, né? Eu acho que ele... É Natal, né? Eu acho que ele é na semana do Natal, ou na semana anterior do Natal, se eu tô bem lembrado. Sim, deve ser semana que vem. Bom, outro filme que estreou aí é um que eu achei que eu já consegui ver numa dessas cabines de imprensa, que eu achei demais, que é o The Big Short, que chama... A Grande Aposta. A Grande Aposta. Eu não... Que filmaço! Nossa, eu adorei esse filme. Eu fiquei surpreso. Em janeiro mesmo, então não posso opinar ainda, mas ele tem sido muito falado pra Oscar, né? Ele é dirigido pelo aquele cara, Adam McKay, e ele dirigiu aquele filme, como é que chama em português mesmo? Do Anchorman, meu Deus. O Âncora? É isso. O Âncora, não é? Isso. É, bom, desses que vão estrear aqui só mais tarde, eu acho que só tem mais um que eu realmente assisti, mas tem vários que eu destaco aqui como... destaques que eu quero ver, mas que eu assisti foi o Anomalisa, que também do Charlie Kaufman, animação, stop motion, muito bacana, muito, muito diferente, muito adulto, maduro, estreia aqui em janeiro, não sei se você viu. Não consegui ver, porque teve aquela cabine de imprensa lá muito cedo e eu acabei deixando pra depois aí, pra próxima vez. Recomendo, é um filme bem adulto, assim, é bem pesado, bem reflexivo sobre relacionamentos e a forma como você enxerga as pessoas e tal, então não diria que é um filme pra qualquer um, mas é um filme muito interessante. E o Charlie Kaufman, né, que fez roteiro de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Quero Ser John Malkovich, só filme maluco, então dá uma chance. Vale a pena. Outro filme que eu já assisti e deve chegar aqui só em fevereiro, e você deve ver, porque ele provavelmente vai concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro, é O Filho de Sol. Ah, eu não assisti na mostra, eu perdi esse. É, ele realmente... De propósito, eu perdi, eu admito. Tava muito tem isso também, é um filme bem pesado, ele lida com a questão do Holocausto. Eu sei que já aconteceu várias vezes, mas aqui foi de um jeito bem mais assim... É uma perspectiva diferente, né? Isso. E tecnicamente falam que o filme é bem diferente, né? Ele tem uma câmera mais próxima, assim, do A câmera mais próxima, até o aspect ratio dele é diferente. Ele não usa essa razão de aspecto, ele usa aquele widescreen, ele é mais fechado. É um filme assim que você tem que colocar na sua lista. Uhum. Outro filme assim que a gente não viu, nós dois não vimos ainda, mas já tem gente falando, já tem um bafafá, é o Joy. Quero muito ver. Né, com a Jennifer. Com a Jennifer Lawrence. Eu quero ver só porque tem ela e é com o do David O. Russell também, né? O diretor que já trabalhou com ela duas vezes. Isso, eu acho que esse vai ser a terceira vez, né? Então é Trapaça, o Lado Bom da Vida e o Joy. Esse vai ser o terceiro vez. Não só, é a terceira vez que ele vai também trabalhar com o Bradley Cooper. Com Bradley Cooper. Esse é o meu problema com o filme. O David O. Russell, eu gosto bastante daquele primeiro filme, do filme anterior desses aí, deles, que é o Vencedor. É o Vencedor, uhum. Né? Eu nunca lembro se é o Vencedor ou o Lutador, porque o nome é muito... O Lutador é o do... Do Aronofsky. Como é que chama? Mika Hurk. Isso, do Darren Aronofsky. Isso, e aí esse é o Vencedor, que eu gosto bastante. Daí dos dois seguintes, né, que é o... Lado Bom da Vida e Trapaça. Lado Bom da Vida e Trapaça, já não... O Lado Bom da Vida eu acho muito bom. É uma comédia romântica... Critic friendly, assim. É que, bem da verdade, é que ele é um queridinho de Hollywood. Sim, Ele virou o diretor do momento, né? Trapaça eu já achei bem fraquinho, sim. Não fraquinho não, ele é bom pelos atores, né? Mas como história não sustenta muito. É, mas o resumo da história é legal, tem a ver com gerações de família, com música. E é um filme tal. Bem, assim, tá numa onda, né, de filmes sobre mulheres fortes, essa coisa de feminismo. Eu já tô até um pouco cansada disso, mas eu acho que tem ainda uma leva muito boa pra vir. E Joy é um deles, assim, é um filme que conta uma história de uma mulher que deu certo nos negócios, né, e que ela conduziu uma empresa milionária por gerações na família. Então, é uma biografia interessante, assim. É um ponto de vista que normalmente não aparece tanto nos filmes. Vamos ver. Aguardamos. Um dos outros, assim, que eu tô curioso pra ver, não quer dizer que eu estou, assim, empolgado pra ver, é o remake, eu não sei se é um remake, se é uma nova história, que é o Point Break aqui, o Caçadores de Emoção. Ai, eu pulo. preguiça, mas tudo bem, eu não lembro muito do outro filme também, eu sei que eu vi, mas não me marcou muito. É que assim, eu tô todo desinformado com esse filme, que na verdade eu não tenho nem certeza do que ele fala, se ele é realmente algum tipo de reimaginação ou remake do filme. É, eu acho que é, pelo que eu entendi é, mas também não tenho certeza, não. Mas acho que você deve rever o original, sim, principalmente porque pra ver como é Catherine Bigelow, né, que é a diretora, evoluiu desse filme aí pro... Depois Não Era Mais Escura, é. Ficou o próprio filme anterior dela, que é o A Guerra ao Terror e tal. Bem, ver como é que funcionou. E outra, né, tem Keanu Reeves no elenco, que tava antes de Matrix. Daí era legal esse filme, eu lembro de ver, tipo, Sessão da Tarde, assim, ou qualquer coisa semelhante. Mas enfim, tem um monte de filme bom ainda que vai estrear aqui no começo do ano e que já chegou lá fora, tipo Creed, né? Todo mundo que viu falou que é incrível. Já estão colocando o Stallone aí pra concorrer a Oscar. Pois é, eu acredito no Michael B. Jordan, não sei do Stallone, mas vamos ver. É, Michael B. Jordan é um cara que tem, eu acho que ele tem um mau agente, porque o cara coloca ele lá no Quarteto Fantástico. Mas depois, agora não sei se ele trocou de agente. Não, porque agora ele tá repetindo a parceria com o diretor do Fruitvale Station. Deve ter sido o diretor que chamou ele. Então, e eu confio muito nesse filme porque, pô, Fruitvale Station é muito lindo. É muito bom. Eu não assisti até agora. Vale a pena. É um filme super sensível, super forte, sobre. E super atual, porque é sobre truculência da polícia que ataca meio sem critério, né? Vai meio pela cor da pele e tal. Então é um filme bem forte pra discutir esse assunto, acho super atual, principalmente por essa questão dos Estados Unidos, que tá tendo problemas sérios com isso, né? É bem atual mesmo. Eu lembrei de um, mas eu acho que na verdade ele estreou, mas eu não sei, eu não vi ninguém falando dele, que foi o tal de Krampus, mas não foi um terror. Krampus, pra mim é um mistério, porque a primeira vez que eu vi um trailer dele, eu falei, nossa, quero muito ver esse filme, porque ele é um filme de terror natalino, meio anos 90. Só que depois eu tava zapeando a televisão e eu vi, tipo, sei lá, um telecine da vida mostrando o que ia passar a Krampus. Eu falei, nossa, mas tá na TV. Ué. E aí ele estreou agora nos Estados Unidos, ou vai estrear no Natal. Eu não entendi direito. Eu não sei se tem dois Krampus, ou se eu vi, era uma propaganda e eu entendi errado, mas eu meio que tinha, né, achado que tinha ido direto pra vídeo. Mas eu acho que vai estrear ainda, não sei. Outro que estreou aí no fim do ano nos Estados Unidos, e eu não sei por que tá demorando tanto pra chegar no Brasil, é o filme do Snoopy, do Charlie Brown. É, né? O Snoopy vai em janeiro. É férias, né? É, sim, comecinho de janeiro. Acho que na primeira, segunda semana. Eu acho que deu uma adiada porque janeiro é muito mais forte de férias aqui do que dezembro, eu acho. É, mas assim, eu tô tão afim de ver esse filme, meu Deus do céu. Né? Você viu Frozen estreia em janeiro, o Bom Dinossauro é janeiro. É verdade, o Bom Dinossauro é outro exemplo janeiro, também. É. Tem uma biografia, tem uma cinebiografia que estão falando muito, que é o Chumbo. Tô curiosa pra ver. Né, que é com o Bryan Cranston. Sobre um roteirista de Hollywood. Tá bem falado. E também tão bem interessante. Já infelizmente estreou nos Estados Unidos, assim, num circuito limitado já. Mas mas como tá concorrendo aí já aos prêmios, acho que foi indicado ao SAG Awards, se eu tô bem lembrado, né? Então ele já provavelmente já estreou. Já deve estrear. Oficialmente. É. Um filme que eu não entendi porque não estreou até agora aqui também, que já faz um tempo que estreou lá fora, foi o Mr. Holmes. Esse eu acho que não tem nem distribuidor no Brasil. Pois é! Então, eu achei que tinha. Na verdade, ele já esteve no calendário aqui vários meses e foi adiando até sumir. Então... Pô, o filme falando sobre a vida idosa de Sherlock Holmes, estrelado pelo Ian McKellen, eu acho que devia ter um pouquinho mais de atenção da gente. Meu Deus, era pra mim um dos destaques, assim, um dos filmes que eu queria muito ver esse ano, e ele não chegou. Eu não entendi também qual é o... Não sei direito como funciona o critério das distribuidoras, né, mas... Poxa, decepcionou aí. Queria bastante ver esse filme. Ainda mais, poxa, no ano que Sherlock Holmes, a série, tá fazendo maior sucesso, né? Tipo, era um bom momento pra pegar essa onda, né? Mas... Outro filme que tão bem falado que vai estrear aqui, que vai estrear na primeira ou segunda semana de janeiro, é o Carol. Quero tanto ver esse filme. É, eu gostei, assim, me pareceu uma bem interessante... E parece ser um tanto subversivo, talvez não seja a palavra. É. Assim, desafiador, acho que é um pouco mais. Né? É, eu acho interessante, o que eu gosto no Carol, pelo menos do que a gente viu até agora com trailers e tal, é que ele não apela. Parece que ele conta uma história de amor, que poderia ser qualquer história de amor, um romance natalino entre pessoas de diferentes classes sociais e diferentes idades. E é isso, a única diferença é que são duas mulheres. Eu acho que o filme não tenta fazer um escândalo em cima disso, sabe? Eu achei legal isso, a forma como o filme mostra a relação como uma coisa romântica, né? Porque normalmente a gente vê um filme que fala sobre homossexuais, sejam homens, sejam mulheres, normalmente apela pra mostrar o momento do sexo, ou pra mostrar o preconceito e tal, e não mostra o romance propriamente dito. É muito difícil a gente ver um romance de verdade entre dois homens ou duas mulheres no cinema. Esse é, por exemplo, a crítica que eu tenho ao Azul é uma Cor Mais Quente. Sim, porque... E veio aquele alarde legal, putz, é um filme entre duas mulheres, mas aí foca tanto no sexo. Você nem acredita na relação delas, né, no amor delas, você nem sente a química ali. E o ano que vem vai vir um monte de filme nessa linha com mulheres. Tem o Ray, que é... Aqui vai chamar, acho que meu nome é Ray também, que é uma menina que muda de sexo, alguma coisa assim. Tem o Freeheld, que é, são duas parceiras, uma delas acho que tá com câncer ou alguma coisa assim, e luta pra passar a herança pra outra, uma história bem pesada também. Eu acho que também já estreou lá fora esse ano, inclusive. Como chama, não? Freeheld. Esse não tem nome em português ainda. E pegando um pouco no mesmo tema, assim, não exatamente no mesmo tema, mas vai, alguma coisa com irmãs de espírito, tem... O Danish Girl, que é a garota... Da Marquesa, aí com o Ed Redman. Que também tá vindo, assim, com... É o grande concorrente do Leonardo DiCaprio esse ano, né? É. Coitado do Leonardo DiCaprio. Não, mas eu acho que esse ano é do DiCaprio mesmo. Ah, tem que ser DiCaprio. É, o filme é dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Os Miseráveis e o Retorno do Rei, é bom, né? E o Discurso do Rei, né? Que é o Tom Hooper. Tá bem falado lá fora também. É, eu não li muitas críticas, mas o pouco que eu li sobre esse filme é que, como o filme ele não é tão forte, mas a atuação dos dois tá muito boa. Ela, Alicia Vikander, também, que esse ano bombou, né? Ela, de repente, apareceu, fez Ex Machina, fez O Agente da Uncle, tá na Garota Dinamarquesa, tá em todos. Né? Então, o que eu li foi isso, as atuações fazem o filme. E pra fechar, não sei se vai ser o filme mais importante desse primeiro semestre aí que tá chegando atrasado, mas que eu tô esperando muito, que é o The Revenant, né? Que, o Regresso. O Regresso aí, novo filme de Inarritu, e Inarritu com o Leonardo DiCaprio, dessa vez tem que ir. Agora vai. E tem Tom Hardy também, né? Tem Tom Hardy, como se não bastasse, ainda tem Tom Hardy. Sim, eu acho que esse vai ser um filme muito bom. Parece que vai ser bem pesado. Pelo que eu tenho lido também lá fora, ele é um filme sensorial. Não sei se você viu os mesmos comentários que eu, mas eu ouvi dizer que é bastante sensorial. Tá numa vibe assim bem, bem pesada, porque como você falou, porque ele saiu com restrição R lá nos Estados Unidos. Uhum. E não posso estar falando besteira, porque não vou lembrar esse Babel, mas Inarritu talvez seja o primeiro filme dele, assim, nesse tipo de... com esse tipo de censura. Posso estar enganado. Ah, não lembro se o Beautiful foi alguma coisa assim. Tem razão. Era bem pesado também. Ele tem um histórico de filmes pesados. Acho que agora ele vai misturar um filme pesado com ação. Não, você tem razão. O Beautiful, pelo que eu tava vendo aqui, é R. Mas o Birdman não. Birdman já... Não, já é outra pegada. É que ele normalmente não faz ação, né? Então eu tô curiosa pra ver isso. Ele sempre faz uns filmes mais... sei lá, introspectivos, mais lentos, até dramáticos e tal. Acho que vai ser bem interessante esse filme. Então, talvez seja um filme de ação introvertido. Agora, é aquela coisa, né? Eu não quero saber muito do filme, eu quero chegar... Na surpresa, exatamente. Apesar de já ter... Se você procurar por aí, você já vai achar algumas... algumas críticas. Outro filme que ainda não estreou aqui, mas eu acho que ainda estará em dezembro, é As Sufragistas, né? É um filme que... Ah, é verdade. Estreia no fim do mês. É. Estreia no Natal aqui, né? Eu acho que é um filme que foi também meio... Teve um barulhinho aí durante o ano pelo tema, pelas atrizes, né? Meryl Streep sempre dá uma bombada. Mas deixou um pouquinho a desejar, né? Acho que todo mundo saiu meio mais ou menos. É, não foi... Não, o tema é importante, eu concordo, mas não deu aquele impacto, né? Tipo, impacto. É um filme bom, é um filme histórico, bacana, conta bem a história, mas eu acho que ele não... Também não... Sei lá, não te pega assim, te chacoalha e enfim, não tem o impacto que precisaria ter, talvez. Talvez seja o que faltou alguma coisa. Não é um filme ruim, mas também o mundo vai acabar se você acabar perdendo esse filme, mas também. Exato. Mas eu acho que é uma história interessante, sim. É, uhum. Um ponto de vista interessante, pelo menos. Sim. Então é isso aí. Aí estamos terminando nosso papo, fazendo uma revisão de 2015, nossas perspectivas para 2016. Ju, muito obrigado de novo aí por ter participado. Eu que agradeço. Tá certo? Então, de novo aí, faça seu jabá, onde é que a gente pode te encontrar aí, onde a gente pode ouvir de você? Bom, eu tô agora no YouTube, eu tô num canal que chama Resumão, se encontra no youtube.com/JulianaVarelaOnline, tudo junto, Varela com dois L's, e no Guia da Semana, todos os dias aí, com as críticas, notícias... Tudo que tem de cinema. E pra você, eu pergunto pra você, o que você achou desse ano de 2015? Faltou alguma coisa? O que você ficou surpreendido ou não? Pra fazer isso, entra lá na nossa página, untignocinema.com. Na barrinha de contato, você consegue mandar um e-mail pra gente, ou ainda pelo e-mail, contato@untignocinema.com. Procura a gente no Facebook, fb.com/untignocinema, no grupo, fb.com/groups/untignocinema, e também procura a gente lá no Google Plus, procura a gente no Instagram. Estamos por ali também. E coloca a gente no Spotify. Também nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui no Twitter, para você poder seguir a gente. E assine o feed, pode ser pelo iTunes, pode ser pelo Android, como você preferir. Temos aí a nossa conta lá no Patreon, no Patreon, no Padrim também, se você considerar doar alguma coisa pra gente. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento, se você não puder fazer isso. Então compartilhe e comente aí pra gente poder chegar a mais lugares. E pra finalizar, a gente termina assim com uma música. Eu vou deixar a música do filme, assim, que filme da década, que não chegou. Que não chegou em cinema, você vai achar só no YouTube. Kung Fury. Kung Fury foi o filme do ano. Eu acho que é o filme, se vocês estão assistindo, tudo bem? E eu vou deixar aqui a música do David Hasselhoff, que é o True Survivor. Gente, esse é o penúltimo KCast do ano, tá? Estamos preparando aí mais um aí pra sair na semana do Natal, espero que vocês ouçam, mas a gente vai fazer com muito carinho. Gente, obrigado mais uma vez, a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Superman.